We back again from Germany to Brazil. Bulldog e Fantasma, Smurf, do lado cego, enter the Airbnb. Oh wait, not playing productions. This is the devil shit in your motherfucking face. Dos meus sonhos, demônios acordam perturbando a minha vida. Risadas macabras assombram, tornando malditas as noites sombrias. O som dos sinos avisa que eu tenho que começar a praticar o mal. Venho sendo possuído pelo desconhecido e já está se tornando normal. É a praga infectando a mente, me deixando doente, ser deprimente. Almas perdidas de todos os lados invadem as janelas do subconsciente. De repente, tudo ao meu redor do nada começa a girar. Gritos ecoam nos meus ouvidos dizendo que eu preciso matar. Não dá pra esperar, eu quero acordar, voltar a sonhar. Assim não vai dar, isso tem que acabar, preciso pensar. Desse jeito nunca vou conseguir escapar. A vítima caída sangrando, agonizando no chão é a cena final. Sorte daquele que não cruzar na calada um sujeito que nem eu, possuído pelo mal. Possuídos pelo mal, nós estamos. Tente entender o porquê. Possuídos pelo mal, nós estamos. Doch jeden Tag nur Scheiße, Mann. Ich gucke aus dem Fenster, seh die Kids mit deiner Gun. Sie laden durch und zielen auf einen Menschen, ohne zu denken. Deswegen geht in mir der Hass auf ihren Taten lenken. Ich weiß, ich lebe in der Hölle, denn ich fühle mich schon so tot. Niemand wünscht sich dieses Leiden, die Psyche fühlt sich bedroht. Ich bin besessen vom Bösen, gestärkt im Dunkeln der Nacht. Gepackt von Teufeln kommt Tränen, sie sind so schwarz wie die Nacht. Und all der Schmerz, er kommt direkt aus meinem kalten Herzen. Der Schaden nicht zu beheben, Dämonen, die mich umgeben, nimm so viel mit, wie ich kann, bevor ich von hier abtret. Ihr werdet alle dran glauben, ihr werdet es schon sehen. Possuídos pelo mal, nós estamos. Tente entender o que porquê. Possuídos pelo mal, nós estamos. Tente entender. Menos sentindo a alma, indo pro fundo do poço. Parece que não vou voltar, vou assassinar. Demônios dominam meu sono. Não se prepare com louco insano que faz você ficar sofrendo. No relento, no sereno, seu sonho fica tenso. Tudo que faz você ficar mal, está assassino, você não entende, isso é anormal. Eu vi, me tornei um insano sem saber o porquê, o motivo. As vozes do outro mundo me perturbam até o infinito. A noite cai, eu saio a caça. Fazer a maldade não importa quem, não importa a raça. Orações nesse momento infelizmente serão tempo perdido. O inferno que eu vivo me tornou mais um bandido. Possuídos pelo mal, nós estamos. Tente entender.